747, chame Centro Recife, frequência 251, lanterna 3325. 351-3325, web 6747, obrigado. 7605, na minha escuta Alfa Quilo, prossiga até o portão 612, a parte principal. Alfa Quilo até o 612, algum fono 076, né? Central, alternado, é Galeão. O Azul, Juliette Alfa, 18.000, ponto espera 612. Juliette Alfa, 18.000, 12, ajustado, 42, aeronave, com feliz. Salvador, Azul 4209, ponto de espera, pronto para decolagem, boa noite. Azul, ingresso decolagem 080 com 8. Entendeu, livre ingresso e decolagem para Azul 4209. Afirma. Estabilizado, ele está visitando o Data 3178. 3178, torre no 9306. 86, obrigado. No 405, chame Recife, 260, alterno 1288. 260, 1288, tenha uma boa noite, obrigado. Já. Espera, guarda-com. Guardando. Zona 78, continue aguardando pista livre. Sente na Copa Lima, ciente, bom dia. Bono 604, chame Recife, 2685. 2685. 78, pouso autorizado no 01, centena 89. Tan 3178, autorizado, pouso na pista 10. Azul 4209 aos 10, 198. 98, azul 4209. Controle boa, azul 4209, cruza 1600. Azul 4209, suba ao 360, saída da Elk. 360 da Elk. Solou aos 12. Prossiga na minha escuta, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3. Alfa Kilo, Pátio 3, para que posição? 03. 03, muito obrigado. Pronto, acorde. Pronto. Autorizado Recife, nível 330, via Turisque 58. Decolagem 1-0, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5003. Autorizado, nível 330, Recife, via Turisque 58. Decola 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 19-8, torre 18-6 e o transponder 5003. Correto, 5003, reporte pronto. Reportará. para Salvador, boa noite, é o Ocean Air 6224. Boa noite, prossiga. Por gentileza, senhor, teria cota 230 Aracaju? De informação alta, eu aguardo coordenação. Na sua escuta, senhor, 6224. Não, 78 na escuta. A 3178 na escuta. Na escuta? Da posição 03 no parte 3, no parte carga. Ah, é 03 lá na remota, ok. É... O despacho falou que ia tentar conseguir um finger em função de uma cadeirante que não tem condição de ser escada. Eu achei que era 03 via parte de carga. Posso fazer a volta então aqui pela TAC-100? Ah, sim, pode fazer a volta aí no pátio a critério. A informação que eu tenho é essa, pátio 3. É, eu entendi que era o táxi via pátio 3 em função da interdição da taxiway. E a partir daí viríamos pro finger 3. Mas tá bom, não consegui o finger, vamos ver como é que vai sair o passageiro daqui. Obrigado. Roger, Squawk Ident, cleared my arrival, descent 050. Cleared my arrival, 050, Squawk Ident, Panorama, descent. Alô, TAM 3305, qual a sua pushback e acionamento no 7? Autorizada no 7, reporta táxi. Reporta na táxi, 3305. Cópia. Prossiga, senhor. Autorizado para Aracaju, nível 190, decolagem da 10, com a esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 198 e transponder 5012. Aracaju 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 198, código transponder 5012, Ocean Air 6224. 6224, correto, embaixo. Reportará 6224 no box 1. Salvador é o Rio 5972. Apoio. Diga. Gentileza, coordenação 280 da Leão. Cliente, qual é a rota que consta na sua navegação? Upper November 857 até Sierra Golf Romeo, com a saída Diner, Bidev. Cliente, agora a coordenação Rio. Sua escuta. Na escuta? Prossiga. É, o senhor é homologado aí na aeronave? Homologado não. Gente. Ataque Sultan 3305, temos 76 a bordo. Quer ouvir? 76. Gente, o ajuste é 1012, táxi via Juliette Alfa, 186, ponto de espera. Juliette Alfa, ponto de espera 186, boa. Salvador 1074, informação Alfa, 400. 1074, Alfa, confere com a rota da navegação do senhor. Confirma para o 74? Qual a rota que o senhor preencheu? Upper Whisky 50 Zaba. Gente, aguarde cópia. Aguardo no 05. O Rio na escuta? Na escuta. Essa rota via do Notan é para a nave homologada RVSM. Centro coordenador do senhor vai via Upper Whisky 50. VSM nós somos homologados. Você havia falado que não era? Ai! RVSM, o senhor falou R-Nave, né? Confirmando, R-Nave. E essas são as novas rotas previstas por R-Nave 5, que é para as previstas no Notan. Ô, Salvador, isso foi mandado por operações pelo DOME da Rio. É, vocês botaram isso aqui no plano, essa rota via Upper November 857, nós já estamos homologados, então, se é o caso, porque é uma rota oficial solicitada pela empresa. Gente, o senhor tem como checar essa informação que se o senhor não for homologado no centro PIB, o senhor vai pela 50. Prefere copiar 50 ou checar a informação? É, eu vou checar com eles aqui, eu te chamo já já aí, peraí. Gente. Palma 3370, descent 2000 feet, altimeter decided 1012, clear the LS X-ray final. 2000, 1012, sorry, LS X-ray, Palma 3370. Salvador, boa noite. TAN 3305, ponto de espera pronto. 3305, ingresso e decolagem, centena com 10. Ingresso e decola, 3305. Salvador, Rio 5972. Prossiga. Acabei de falar com a companhia aqui. Já estamos homologados, finalmente. Gente, eu vou confirmar então com certo. Tá, a rota que está aqui no plano é essa de Upper November 857 até a Sierra o Golfe Romeo, depois o uniforme do Lu 6 para grupo. Salvador, o gol no 074 já está pronto. E a posição? 74, estou tentando contato com o centro para confirmar sua rota. Tá, ok. Bom. Poderia autorizar o pushback para o 074? Puxa, eu posso autorizar, só não sei quanto tempo o senhor vai iniciar o táxi. Guarda. 3305 3305, boa noite, contato radar, suba o 330, saída Puca. 330 Puca. Aciona aguardando cópia. 1074. O Rio pronto a cópia? Você escuta, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 320, conforme a rota do seu plano, aperístico 50, BDEV, upper November 856, 857, correção, decolagem da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa direto BDEV. O controle é 198 e seu transponder 5010. 320 autorizou Galeão, decola da 10, curva direita da EL após Leda, Leda direto BDEV. 5010 código, 198 ao controle, Rio 5972. Correto, Dael Leda Bidev, reporte pronto. Dael Leda Bidev, reportará pronto, Rio 5972. Panorama 3370, coming established, LS, X-ray 10. Roger, call Salvador Tower, 118-6, good night. 118-6, good night, sir. Tower, my noise, this is Blue Panorama 3370, established status X-ray, runway 10. 3370, good evening, clear to land, runway 10, 100 degrees, 10 knots, QNH 1012. Clear to land, Panorama 3370. 74, pronto pra cópia? Dá pra cópia, 74. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via Perisk 50, decolagem da 10, curva direita, saída da EO, Leda, após Leda voa direto Bidev, o controle 198, transponder 5007. Guarulhos, curva direita da EO, Leda Bidev, via Perisk 50, controle 18. 198, transponder 5007, gol 1074. No 074, contagem nível novamente. Gol 1074, POB 52, externa Galeão, autonomia 042, gol no obstáculo. 074, ciente, contagem nível novamente.